silêncio seus. Não quero lembrar. Eu erro também. Um dia pretendo tentar descobrir o que é mais forte. Quem sabe mentir? Não quero lembrar que eu minto também. Feche a porta do seu quarto, que se toca o telefone, pode ser alguém com quem você quer falar por horas e horas e horas. Lembranças e história. Somos pássaro novo, longe do mundo. Tocar junto com os Paralamas, isso é uma coisa que ele sempre quis desde o começo. São duas bandas muito especiais. Paralamas, para mim, é uma banda com muita sensibilidade. Uma sensibilidade para o que está acontecendo fora do Brasil e uma sensibilidade para o que está acontecendo dentro do Brasil. É uma banda com raízes e com antenas. E, sobretudo, com uma grande musicalidade. Eu admiro muito o que eles têm de profissional, de pesquisa, de trabalho no campo do som mesmo. Já a Legião é diferente para mim. A Legião é expansão, a Legião é indignação, é vontade de dizer que desse jeito não está certo, que não pode continuar. Uma profunda identificação com as pessoas mais jovens do Brasil. Eles vão assistir o show e saem de lá animados. Eles sentem que existe gente que acha, como eles, que as coisas não estão muito bem. Meu grande sonho é ver um dia essa coisa um pouco mais combinada nos dois. A musicalidade, a pesquisa técnica do Paralamas e a indignação do Legião. Eu acho que seria uma coisa sensacional.